na sua vida. Sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre por um tris. Ai, diz quantos desastres tem na minha mão. Diz se é perigoso a gente ser feliz. Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Se ela um dia despencar do céu e se os pagantes exigirem bis, e se um arcanjo passar o chapéu, e se eu pudesse entrar na sua vida? E se assine em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração. A certeza ventilada de poesia, de que o dia amanhece não. Eu amava como amava um pescador que se encanta. Poderia se soubesse como te contar. Música. eu amava como amava um pescador que se encanta. Jamais poderia se soubesse como te contar. Lia, sorte e pensamento traduzia sonhos, viajava em mais de mil direções. Via cores no movimento, conduzia o seu tempo, decifrava gestos e intenções. É magia. Dando vida a histórias de papel. Lançar no ar o acorde que agasalha a voz e a emoção de um cantor. Alçar no ar o amor que acompanha o voo e o coração de um cantor. Eu vou levar a personagem principal em minhas mãos e me gestos e intenções. É magia, é o que nos une. Almas se entrelaçam, escrevendo rimas pelo céu. É sintonia, eco de mensagens, notas que se espaçam, dando vida a histórias de papel. Lançar no ar o acorde que agasalha a voz e a emoção de um cantor. Alçar no ar o amor que acompanha o voo e o coração de um cantor. Eu vou levar a personagem principal em minhas mãos e me leva. Sendo azuis, sou teu e te devo.